Bom dia, queridos ouvintes. Esse é mais um episódio do CD Sem Rótulo. E hoje, o assunto vai ser sobre cadernos. Caderno é algo bem simples de definir. Geralmente, ele é um objeto de papel, ou melhor, é uma coleção de folhas, que pode ser utilizada tanto para escrever coisas importantes, como anotar besteiras, riscar enquanto você não presta atenção na aula, ou simplesmente desenhar. Apesar de ser um objeto simples, ele pode ter várias características diferentes. Por exemplo, ele pode ser de brochura ou de espiral. E se for de espiral, ele pode ser tanto de arame quanto de plástico. Ah, e ele também pode ter linhas, mas também pode ser sem pauta. E falando em pauta, esse podcast também possui uma pauta. E o meu trabalho é tentar ao máximo não fugir desse tema. Desde o princípio, o homem sente necessidade de registrar sua história e ideias. Por isso, não podemos dizer ao certo quem foi que criou o primeiro caderno. Na verdade, eu acredito que os cadernos são mais antigos que a nossa própria existência. Prosseguindo, a vida é como um caderno. Um caderno em que nós escrevemos de caneta, sabe? Não dá para apagar com borracha. Geralmente, o jeito mais fácil de lidar com os erros é aceitá-los. É riscar do papel. Quando você risca do papel, as pessoas ainda vão ver que você errou alguma coisa. Mas não tem problema, todo mundo erra. É importante notar que esse podcast não é a favor da rasura em excesso. Você tem que aprender com seus erros e não cometê-los novamente. Mas nós entendemos que você pode errar um pouco. E sobre o Errorex, ou corretivo? Com certeza ele não é uma opção. Porque ele faz uma bagunça só, fica tudo feio e também nem é necessário. Se você tiver errado muita coisa, talvez você queira arrancar a folha toda. Dá mais trabalho ter que escrever tudo de novo, mas até que fica bonitinho. No entanto, a vida não é bem como um caderno. Ela está mais ligada com escrever no caderno. A gente pode rasgar as folhas, queimá-las, ou até mesmo perder o caderno. Mas a história já foi escrita. Você não pode voltar atrás uma história que já foi escrita. Bom, já que definimos que o importante é o ato de escrever, é importante também saber onde escrever. É relevante. No caderno de arame, por exemplo, existem páginas que são mais difíceis de escrever para mim. Eu acho que é porque eu sou destro. E quando eu escrevo do lado esquerdo da folha, a minha mão fica roçando, sabe, naquele arame. Fica... Não dói, mas incomoda um pouco, sabe? Se eu estiver escrevendo num caderno de brochura, por outro lado, eu não tenho esse problema. Mas se eu for escrever lá pro meio, lá perto da brochura, fica mais difícil, porque a página vai dobrando e é difícil escrever até o final. Por isso que quando eu chego nessas partes mais difíceis do caderno, eu tendo a escrever bem mais rápido, ou então aumentar o espaçamento, ou então nem usar hífen, escrever a palavra toda na outra linha. O problema disso é que talvez eu só tenha um caderno para escrever. Talvez aquele seja o meu último caderno, a minha última folha. E por isso, eu acho que a gente precisa aproveitar, sabe? Cada espaço útil daquela folha. Mesmo que eu não goste de escrever no verso da folha, mesmo que a minha mão machuque um pouco. Porque eu nunca vou saber quando vai ser meu último caderno, a minha última folha, as últimas partes da minha história. Nem todas as pessoas pensam assim. Ou melhor, nem todas as vezes eu penso assim. Nem sempre eu ligo se a minha história tá organizada ou se tá legível. Afinal, quem é que vai ler depois? Eu não tenho muito costume de escrever, na verdade, eu tô voltando aos poucos. E geralmente quando eu escrevo, é sem pretensão nenhuma assim de ler depois. Eu acho que é mais pra me ajudar a memorizar. Cada pessoa tem uma caligrafia única. Umas são bem bonitas, redondinhas, mas outras são garras. As pessoas não têm muito costume de mudar a sua letra. Mas a minha mudou completamente. E no ensino médio, eu resolvi fazer caligrafia. Na verdade, eu fui meio que obrigado, por uns 3 anos. E a minha letra era cursiva e bem feia. E era bem rápido para escrever. Só que, com o passar do tempo, ela virou uma letra de imprensa. Bem parecida com aquela do computador, sabe? Ela é mais chata de escrever, mas eu me sinto melhor com ela. Eu acho ela um pouco mais bonita. E a letra é uma coisa bem única da gente, né? Ela nos representa bastante. E assim como todo mundo é diferente, o tamanho da letra de todo mundo é diferente. A velocidade da escrita de todo mundo é diferente. A minha, ela é bem pequena. E eu não escrevo tão rápido assim. Só que nem todo mundo tem a sensibilidade de perceber essas coisas, sabe? E eu odiava quando os professores pediam para escrever algum texto com um número mínimo de linhas. Era muito injusto. Porque eu tinha que trabalhar em dobro, porque a minha letra era pequena. Então, mesmo que eu escrevesse uma frase toda, eu não completava a linha toda. E aí eu tinha que trabalhar dobrado. Mas, apesar de tudo, isso nunca foi uma coisa que me atrapalhasse. Eu consegui escrever o mesmo número de linhas que todo mundo, em todas as redações necessárias. Quer dizer, quase todas. Eu me lembro que eu entreguei minha redação incompleta na prova do colégio militar. Mas é porque, no final das contas, não sei. Ainda bem que eu não fui pra lá mesmo. Agora vamos falar pro que realmente importa quando falamos de cadernos. As figurinhas. Ah, as figurinhas. Isso sim é importante. Junto com a capa também, né? Que é o verdadeiro motivo ali por que você escolhe um caderno específico no meio de tantos. Isso se você tiver com algum dinheiro sobrando. Porque se você não tiver, você vai acabar escolhendo aquele caderno básico, assim, de ou surfista, ou que tem uma foto de algum animal. Ou então usar aquele mesmo do governo, sabe? Que tem o hino atrás do hino nacional. Mas se por acaso você tiver, assim, algum dinheiro sobrando, você pode escolher aquele caderno mais bonito, que pode ser, não sei, da Hot Wheels. Pode ser um caderno, sei lá, de alguém que você goste, de alguém famoso, algum desenho, eu não sei. E se você tiver mais dinheiro ainda, você pode escolher aquele caderno que tem ótimas figurinhas, que tem bastante figurinhas. Aquelas assim que no seu primeiro dia de aula, seus amigos vão pedir, e aí você vai ficar assim, agora não, talvez depois. Eu sempre guardava minhas figurinhas, até o final do ano, até depois do ano. Tá bom, bem depois do ano letivo. Até que chegava um momento que elas não faziam mais sentido, porque eu não usava mais o caderno. E era como se todas aquelas figurinhas e todos os motivos pelo qual eu tinha comprado o caderno fossem em vão, porque eu nunca tinha usado as figurinhas. É engraçado que eu me lembro que tinha épocas que eu não tinha muito dinheiro, e aí eu escolhi aquele caderno sem as figurinhas legais. Aquele do governo, aquele do surfista, que tinha aquelas figurinhas tipo estudar, ok, umas frases sem sentido assim. Mas era engraçado, porque esse caderno era o caderno que eu realmente aproveitei. Eu utilizava todas as figurinhas. E não só as figurinhas, eu usava aquela rebarbazinha que ficava no meio, sabe? Eu usava aquilo como se fosse fita adesiva. Então, eu realmente utilizava todas aquelas partes. Quanto à organização do caderno, eles podem ter diferentes números de folhas e de páginas. As páginas podem ser tanto com números redondos, como 200 folhas, como um número quebrado. Esquisito, como o caderno que eu estou anotando agora. Ele tem 96 folhas. Na verdade, esse número não é nem um pouco estranho. Nós só não o entendemos direito. 96 é um número muito bom para dividir matérias, porque podemos fazer 6 matérias com 16 folhas, 4 matérias com 24 folhas, 8 matérias com 12 folhas, enquanto que 100 folhas não é um número tão divisível assim, além do 10 e do 5. E aí algumas matérias iam ter mais folhas do que outras. Se bem que tanto faz, porque eu nunca consegui organizar meu caderno direito. Sempre teve matéria que exige mais folha, teve matéria que eu nunca terminava aquelas 15 folhas, por exemplo. E também sempre tem aquela matéria que você não gosta muito, aquela lá do final que você arranca a folha dela quando você precisa anotar em alguma coisa em um papel avulso, sabe? Eu acho que falamos bastante sobre caderno. E aí eu paro e penso. Como tem sido o caderno da minha vida? Como que eu estou escrevendo? Será que eu escrevo minha história sozinho? Ou será que eu conto com a ajuda de outros personagens? Quantas folhas será que eu já arranquei? Que eu já amassei? Ou quantas folhas eu ainda vou ter para escrever? Será que eu já rasurei muito meu caderno? Quantas vezes será que eu usei o papel para desenhar sei lá o que? Quantas vezes eu prestei mais atenção no meu caderno do que na aula e no quadro? Quantas vezes eu peguei o caderno de outra pessoa como referência para poder anotar um resumo? Ou sei lá, até colar mesmo. É, são muitas perguntas e eu não tenho as respostas. Na verdade, eu acho que nem sou eu quem escreve a minha história. Eu acho que eu sou só um personagem criado em uma história escrita por outro alguém. Alguém que me criou e também criou o caderno. E eu acho que ele tem escrevido a história bem antes da existência da humanidade. Eu acho que o caderno dele não tem brochura. Nem mesmo folhas. Mas é um caderno que a gente vê todo dia, sabe? Nas coisas invisíveis, na beleza da natureza. E eu acho que em nós mesmos, sabe? Engraçado que um dos meus objetivos mais a longo prazo é ver um caderno. Na verdade, é um livro. Uma lista de presença, talvez. O nome dele é O Livro da Vida. Talvez seja o caderno mais importante. Tens onde escrever, Senhor. Vem, escreve em mim. Versos de real valor, como flores num jardim. Palavras de bondade e paz, em rimas de louvor, nas mãos do Criador. Palavras de amor, canções de liberdade, em tintas vivas de poder, para que o mundo possa ler. Escreve o teu querer no centro da vontade, na extensão de meu viver. Se tens onde escrever, Senhor, vem e escreve em mim. Quero ser a luz e o sal. Vem agora então. Antes que o mundo mal imprima seu borrão. Faz compreender então o mistério lá da cruz, as riquezas de tua luz. Palavras de amor, canções de liberdade, em tintas vivas de poder, para que o mundo possa ler. Escreve o teu querer no centro da vontade, na extensão de meu viver. Se tens onde escrever, Senhor, vem escreve em mim, palavras que não sejam vãs, mas pérolas do teu saber, Senhor. Se tens onde escrever, vem escreve em mim, vem escreve em mim. Palavras de amor, canções de liberdade em tintas vivas de poder, pra que o mundo possa ler. Escreve o teu querer, escreve o teu querer, sempre na extensão de meu viver. Escreve, tens onde escrever, Senhor. Vem, escreve em mim. Essa foi a música Escreve em Mim, do Rogério Neves Júnior, junto com o projeto Projarte. E eu acho que ela capta bem, assim, a mensagem desse podcast de hoje, desse episódio de hoje. É, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer novamente a todos que chegaram até aqui. E é meu segundo episódio, na verdade, eu refiz ontem o primeiro. Tentei editar tudo e aí hoje já comecei a editar mais ainda esse segundo. Eu ainda não sei se eu consegui um formato, se eu consegui encontrar um formato legal, se eu consegui editar legal, tô aprendendo tudo ainda. É, também tô aprendendo a mexer no site, a, na verdade, encontrar um lugar para fazer o site. Tenho algumas ideias sobre isso, mas eu tô mexendo nisso. É, eu também descobri que tenho alguns problemas com a minha fala. Eu acho que eu falo muito pausado às vezes. Eu não sei se é proposital. Tem momentos que é, mas tem momentos que não é proposital. É, eu tô muito contente com todo o feedback que vocês estão me dando. É, se vocês quiserem me dar mais sugestões, recomendações ou ideias, vocês podem ir lá no meu Instagram, pr3martins. E é isso aí. Estou aberto a novas sugestões. E muito obrigado.